bombas do passado recebendo sintomas e as bombas do futuro que vão refletir. Bombas do passado recebendo sintomas e as bombas do futuro que vão refletir. E a humanidade está pouca se importando com o que acontece com a terra ainda chegando. E a humanidade está pouca se importando com o que acontece com a terra ainda chegando. Não pode ser assim, não podemos desistir, que as bombas do futuro já estão aqui. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. Tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear.